Nossa, já começou explodindo tudo. Eu falei que não era pra começar ainda. Mas já começou, João. E a gente não passou os microfones. Ei! Oh! My dick is big. Hey. My dick is very big. My dick is big. It's big. My dick is very big. My dick is big. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para a senhora. Nós estamos aqui. Pausa. Para. Agora pode ir. Estamos aqui para... Parece que seu microfone tá bem baixo, Pedro. Não, é porque eu falei longe mesmo. Não, é que tá bem baixo. O meu é o... Ah, o João estourou? Desculpe. João estourou? Estourou, né? Pra variar. Mas, enfim... Filha da puta, cara! Engasguei. Mas, enfim, nós estamos aqui hoje... Para fazer testes daquela nova onda do momento no Facebook, o Oh My God, aquele OMG, com aquela carinha tipo. Você que tá ouvindo com certeza já deve ter visto isso no perfil de alguém. Eu não. O Pedro não, porque ele não é adepto de Facebook. E eu sou adepto de tossir. Tá baixo minha voz ainda? Acho que não. Ok. Ok. E antes de começar, vamos pedir pra vocês avaliarem a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. Lembrando que... Ah, pô, mas é difícil pra mim fazer conta no iTunes e tal. Pô, sabe o que você pode fazer? Divulga pro seu amiguinho. Divulga pra aquele coleguinha que nós estamos já no Spotify, que nós já estamos em várias plataformas aí, ok? Que isso daí vai fazer muito bom pra... Vai fazer muito bem pra gente, vai fazer muito bem pra você que não pôde ir no iTunes, afinal, precisa ter cartão, né? Precisa ter mó, né? É, e hoje em dia, melhor que 5 estrelas no iTunes é download pra caralho, né? Então... Exatamente. Então divulga pro seu amiguinho. Sempre temos algum tema aqui que vai caber, né? Pro seu amiguinho. E tosse. E tosse por quê? Porque nós estamos gravando ao vivo no episódio... Tem um episódio aí que a gente tá pra soltar, que é a metade do... A metade não, o segundo episódio sobre jogos que marcaram nossas vidas. A gente comenta que se aquele episódio atrasasse é porque o Alvin tinha peidado aqui dentro. E peidou. Então, pra não deixar vocês sem, a gente tá gravando aqui um ao vivo... Tipo, sei lá, numa linha de trem, num qualquer lugar aí, foda-se. Pra não deixar vocês sem conteúdo mais uma semana. Ok, porque a semana passada já foi complicado aguentar o cheiro do menino Álvaro. Além disso, nós precisamos falar sobre nossos parceiros. MesaCast, podcast de Tabletop Games. Já. Estalagem Nerd, o podcast nerd mais atualizado do momento. Aliás, o último que eles lançaram foi sobre Demolidor. Aliás, muita gente lançou podcast sobre Demolidor essa semana. Eu vi o Zoneando também, que é nosso parceiro. Zoneando é outro parceiro, também lançou sobre Demolidor, ainda não escutei, mas ainda não assisti Demolidor, então, né, vai saber. E o Nerdcast também, que também é nosso parceiro, não, mentira. Não vai ser nunca. Mas podia, né? Olha pra gente. E também lançaram sobre Demolidor, então, galera que curte Demolidor, tá cheio de coisas aí pra ouvir. Então, MesaCast, Estalagem Nerd e Zoneando. Vamos começar logo essa porra, porque, né, senão os amigos do João vão ficar chateados. É. Os amigos do João vão ficar chateados, porque eles não gostam de muita coisa no começo. É, só tem 4 minutos até agora. Então, hoje estamos aqui, Rafael Tanicho, Pedro Tanicho. Eu. E o João. Ah. Tentamos chamar o Outcast, mas ele preferiu abandonar a gente hoje. Também tentamos contatar o Suede, que ele está, né, no seu exílio, e o Alvin está trabalhando. Ok, vamos lá. Testes do Oh My God, OMG. Vamos até disponibilizar o link aí para vocês, caso vocês queiram fazer testes também. Com o que a gente começa? O que que seja assim interessante começar já? Qualquer coisa aí, cara. Tenho aqui, quais são as 5 verdades sobre você? Opa, ó, detalhe, muitos desses testes, eles simplesmente analisam o perfil. Isso é bacana, a gente não precisa preencher. Ah, não. Isso aqui já preencheu tudo aqui, já trouxe. Vamos ver. João, você tá aí, calculou quais são as 5 verdades sobre você? Tá carregando, vê o Pedro aí que já foi, já. 5 verdades sobre mim. A primeira, meu nome é Pedro. Não, não, mentira. O melhor é que tá. Por favor, aguarde. Os resultados vão surpreendê-lo. Não, bacana que o meu foi clicar e já trouxe essa porra aqui. Porra. Primeira verdade sobre mim, testa os limites. O limite da minha existência só. Eu não sei de onde existir essas coisas. O limite do ridículo, né? 2, nunca mente. Esse é totalmente verdadeiro. Nunca mente? Nunca. Nunca? É. Ok. Agora leve pro lado que você quiser. Se quiser levar pro paradoxo também, fica à vontade. Caralho, eu perdi. Ah, tá aqui. O 3, facilmente entediado. Acertar em cheio. Porra, eu sou um saco. 4, meio doidinho. O que, que isso quer dizer? Tipo as doidinhas do funk? Esse é um menino serelepe. Serelepe pimposo. Todo alegre. Meu Deus, tenta de novo. É o que deu no meu, peraí. Caralho, sério? É, tá foda a internet. Você tá no Wi-Fi daqui? Não, não tá rolando a internet daqui pra mim. Eu tô conectado. Eu também. Mandar meu 3G aqui. E qual que é o quinto? E o quinto, ama incondicionalmente. Ama o quê, gente? Magic. Só se for mesmo, hein? Tá difícil de falar com alguém tossindo aqui. É, eu tô com uma tosse alérgica hoje, chata. Amigo. Estranho que só deu hoje. Alergia eu. Pode ser. Alguém mais tem? João. Tenho o meu. O meu fato que é o meu nome, né? Que é João. Depois que é mente aberta. Não sei a que ponto seria. Talvez pra algum tipo de piada um pouco. Mó mente fechada isso daí. Mó mente fechada, mano. Não gosto das coisas de comédia. Depois, nunca fica sem ideias. Tá bom então. Borboleta social. O que é uma borboleta social, cara? Eu acho que você é um fresco, alguma coisa assim. Ah, tá bom. Borboleta social, que termo escroto que é esse? Eu não sei, borboleta cara. Sempre volta. Para. E o seu boga é meu. É, exato. É, se estressa facilmente. Eu não acho que eu me estresse tão facilmente, mas... E eu nunca vi João estressado, eu acho. É, não lembro de ter ficado estressado com vocês. E legal. Espontâneo. Espontâneo. É. O João é espontâneo? Ou... que seria alguém espontâneo? Tipo, sei lá, alguém que você tá conversando, de repente ela arranca a calça, fica pelada na sua frente sem avisar. Não, mas eu falo os negócios meio bem aleatórios sem avisar. Fala da sua avó bastante. Ela tá morta, por sinal. Tanto que hoje o João entrou no carro. Ele falou, então, tava na minha avó. Eu falei, pera lá. Tava dentro? Daí ele falou, não, é que tá viva. Ah, cara, tá. Oh my God me enviou uma mensagem com vários anexos de outros testes pra me fazer. E vamos fazer, mas vamos lá. 5 verdades sobre eu. Meu nome é Rafael. Parabéns. Eu sou lindo por dentro e por fora. Podemos ver a veracidade, não é tão bem avaliável. Assim, a esfera é uma forma muito perfeita, né? Então. Ok. Piada de gordo. Eu sou dedicado. É, tá. Eu vou lutar pelo que é certo, eu acho muito... Não, pra caralho, tá certíssimo essa merda. Vou lutar pelo que é certo, sou observador e posso ser malvado. Fontes a bunda da minha mãe, tá ligado? E posso ser malvado, é muito, né? É muito zoado. Sei lá, ok. Esperamos que os próximos sejam um pouco melhor. Vamos pegar um que é teste mesmo, que não vai ficar só vendo tá. Meu perfil. Então, mas é difícil ver algum que seja teste. Ó, tem um aqui. Qual a sua qualidade maligna? Opa. Será que vão puxar o perfil também? Eu acho que tá puxando o perfil. Mas vamos tentar. Qual vamos a ver, sua qualidade, qualidade maligna, João? Tá indo. Não, mas não, eu... Pronto, hostilidade. Caralho, velho. É, vai. Seu... Hostilidade. É a sua cara, velho. Seu amor por sua família e amigos é feroz. O que isso teve com hostilidade? Eu não sei. E você levaria ao inferno todos que tentassem machucá-lo. Muito amor, cara. Você é não, muito... Não, velho. Eu sou paz de Cristo. Pela glória e honra do Senhor Jesus. Eu sou... Ó, sempre. Eu sou cauteloso. Nossa, que qualidade maligna, hein? Você não é... maligna pra caralho. Qual que é a sua qualidade maligna? Não, eu sou benevolente com criaturas, né? Pensa assim, por exemplo, aquele vilão daquele filme, ele é muito bom. Por quê? Porque ele é cauteloso. É, tipo... Não, então, ele vai devagar até a sua presa. Você, mas vamos lá. Ó, você não é de dar sua confiança facilmente. Você permite que apenas algumas pessoas entrem na sua vida e te conheçam de verdade. Nem um pouco real. Até caralho, porque eu tô aqui. Eu achei o próximo que a gente vai fazer. Porra, fácil. Tá. Como que é o final aí? É... e não permite que... você permite apenas que algumas pessoas entrem na sua vida e te conheçam de verdade. Ah, então você é cauteloso com você. Ah, sim. Tipo, você se preserva. Isso é muito mal. É malvado. Nossa, cara, eu sou o vilão do ano, cara. É, você é um filho da puta, você fica estourando o áudio. Tá. A minha qualidade maligna é o ceticismo. Isso é maligno pra caralho também. Não é porque quem não acredita em Deus nas visões da igreja, isso é muito maligno, cara. Você sempre dá um passo para trás para analisar a situação antes de tomar uma decisão, se certificando de que você tem sempre tudo certo primeiro. Mas isso não é... Não, na verdade não. Na verdade, enfim. Cara, não tem nada de maligno nessa bosta. Vai tomar no cu. Se o teste fala que é maligno, é maligno. Então tá, vamos lá pra outro teste totalmente verdadeiro. Nós sabemos o tamanho da sua banana. Do quê? Nós sabemos o tamanho da sua banana. Não, agora eu quero ver. É, vamos lá, cliquei. Tá calculando essa porra aqui. Nossa, então vai ter que... Até onde eu sei... Tá. Ó, o tamanho da minha banana é Crush Them All, a unique idol RPG in the Google Play. Hã? Tu vê? É, abriu um ad aqui. Tá. Ah, caralho, velho. Descreve a sua banana. Apareceu escrito aqui, maior que a Torre Eiffel. Ah, não, mas acho que isso é padrão. É. O meu também. Não, mas trouxe a mesma foto, que é um cara segurando... Não, pera aí. Então, o Pedro fala sobre a nossa rola. O meio da Rafael trouxe uma foto de um cara segurando que parece um latão de meio litro e uma banana que dá meio que duas latas dessa. Exato. E uma bananinha. Uma bananinha na mão. A bananinha maçã, né? É, uma pequenininha. A banana que dá menor que a palma da mão. É. Eita. É, dá pra ver que o teste é realista mesmo. Não. Podemos ver aí, Pedro. Ué, manjou minha rola. É, todo mundo tá estourando hoje. Manjou minha rola. Ih, juntou os áudios. É mesmo? Juntou o seu e o do João. Então pera. Pera aí, fala aí, João. Fala aí, João. Ah, aparentemente tá de boa. Ah, é que tá aqui 3/4, então deve estar separado, mas tá mostrando que tá junto, foda-se. Vamos só dar uma pausa aqui, rapidão. Voltamos, olha, a gente resolve as coisas muito rápido. Depois de um probleminha técnico de leve. Enfim, nossa banana é gigantesca. E a do João é minúscula. E a do João é a bananinha. Não gostar, respeitar, ok? Ah, tem teste mesmo nesse bagulho ou é só análise de perfil? É só análise de perfil. Então, não, tem teste que eu já fiz algum. Mas vamos lá. O que estará escrito na sua lápide? Deixa eu achar aqui. Ah, beleza, cliquei já. Ó, aí ó, por favor, selecione o gênero. Você é macho ou feminino? Não, parabéns. Isso aqui tá feminino. Sexista de cu é rola, né? Machismo, cara. Peraí que o Rafael estourou. Você mesmo. Foi o João que estourou. Estourou no 3. É, mas olha a faixa. Ah, não, dele tá aqui. Certo. É o João que estourou. Desculpa. Viado. Então, feminino é o jeito que tá escrito. Mas vamos lá, todo mundo não, aqui é macho. Eu vou clicar em macho, foda-se. Meu Deus, senta de novo. Só que aí já tá analisando meu perfil. Sim. Ah, mas é bom, vamos lá, ó. Ele estava sempre bêbado. Meu Deus, tenta de novo. Eu estava sempre bêbado, mas eu não estava sempre bêbado. É, isso que está escrito na minha lápide, eu ganhei outra chance, cara. Quê? Meu Deus, aceita de novo. Não, mas não tá escrito na sua lápide, é porque deu pau aí. Eu sei. Deu pau, tá me esperando. Ou você acha que eu não tinha percebido? Mas o meu deu que eu estava sempre bêbado. Eu acho que é porque teve um tempo atrás aí que eu estava bebendo muito e eu estava exibindo isso no Facebook. Sério, o álcool atrasinho. Não tá indo essa merda. É, eu tô no 3G porque não tá rolando a internet aqui. Ah, beleza, apareceu aqui. Seus amigos admiram sua compaixão, uma verdadeira bênção. Caralho, isso que eu vi. Não, eu tô realmente precisando excluir meu Facebook. É que muito... ideia é essa que o pessoal forma de mim por lá? É muito contraditório do que... Do que é você. Do que era você vilão ou do que você... É. Pô, e cara, eu... o meu sumiu. Não tô achando mais o teste. Esse João fudeu o negócio. Só fode o rolê, caralho. Ah, achei. Então é vai. É que tinha mudado a foto, aí eu não vi. Por favor. Por favor, por favor. Ele era um cara bonito. Um pouco arrogante. Mas um cara legal. Ah, nossa, lá. Bem eu mesmo. Apesar de ser arrogante, ele é legal e bonito. É, pois é. Caralho, tá... Eu, sinceramente, eu tô vendo tudo isso só como uma análise filha da puta stalker de perfil. Mas é legal, a gente descobre como a gente é de verdade. Ok, tem uma aqui que é interessante, ó. Quem é você de acordo com o seu nome? Peraí, peraí, cadê? Quem é você de acordo com o seu nome? Que tem a etiquetinha do Brad Pitt, né? É, cliquei. Olha lá, de novo, por favor, selecione o gênero macho ou feminino. Cara, eu tô achando isso muito sexista, exageradamente. Pedro, ele é quieto até te conhecer melhor. E aí você vai ver que ele consegue tornar tudo em algo útil. Estar com ele é simplesmente como céus acima, cheio de felicidade. É minha cara mesmo, puta que pariu. É muita felicidade. E aí, João? Pera aí, não achei de novo. O meu tá carregando ainda. Eu abri outro teste sem querer. É, fiz, né, esses negócios. Como você abre sem querer outro? É porque eu achei que era um, mas não era. Puta, abriu um... Nossa, abriu uma propaganda e deu erro. Parabéns. Pra propaganda, abre, né, filha da puta? Ah, não consigo mais achar, tô muito triste agora. Como assim? Ó, Rafael. Rafael estourou o áudio. Rafael, uma pessoa que vai simplesmente tirar o seu fôlego. Um olhar e você estará enfeitiçado pelo resto da vida. Parabéns. Eu olhei pro João, ele cagou muito pra mim. Eu tava procurando um negócio. Eu tô afim de fazer um aqui pra testar, só pra ver se vai dar treta ou não. Qual a primeira letra do nome do seu verdadeiro amor? Vai lá. Mas, não, eu, mas eu quero ler o primeiro. Seu nome, pô. João, ele é quieto até te conhecer melhor. E aí vai te mostrar e consegue tornar tudo em algo útil. Estar com ele é simplesmente como céus... Não, errou a vírgula aqui. Os céus acima, cheio de felicidade. É igual o meu. É. Caralho, que bosta. Ah, porque vocês são pessoas parecidas. Oh. Muito. Vamos ver, qual é a primeira letra do nome do seu amor verdadeiro? Esse é pra dar treta, porque pelo jeito ele não olha o perfil mesmo. É, exato. Vamos lá, então. O meu deu O. Que é nome de mulher que começa com não O? É Oswaldo. É O de O Caralhão Gostoso. Oswaldo. É. O orangotango. O estourou pra caralho. Como é que chama aquela bosta lá? A Roxana, né? Que tinha aquela série no SBT. Nossa, Roxana. E aí, João? Pera aí, tá carregando. Fala pro sua mina. O. Também é O. O também? É. É o Creed. É. O cara é um gostoso. Odete, tá aí. O cara tossiu. Mulheres duas peladas. E o O fica onde? Não sei. O O fica no seu cu. Ok, a minha letra T. T. Por que T? Tilanga, talvez, não sei. Tilanga. Tilápia. Ah, cara, muito sem nexo. Eu vou fazer um teste de novo. Não, não faz sentido nenhum essa merda, cara. Não, não pode fazer de novo. O primeiro que deu é a sua verdade. Tá bom. Ai, caralho. Ó, ó, ó. Calma, ó. Quantas pessoas têm uma queda por você? Vamos ver quantas pessoas têm uma queda por você. Quantas pessoas têm uma queda por você? Tem número negativo nessa merda? Vamos ver. Vamos ver. Não, acho que sempre dá um número absurdo pra aumentar sua autoestima. Eu também. O meu acho. Deu iFood. O meu deu um joguinho de bolinha. Rafael, o número de pessoas que têm uma queda por você, só uma. Eu acho que aí eles viram seu perfil. Talvez. Ô, cacete, sai o desse meu vídeo. Meu vai te surpreender, você não tem ideia. Nossa senhora, estou surpreso. Pedro, o número de pessoas que tem uma queda por você, 30 pessoas. Cacete. Sério, um tá aqui, ó. Ô, o meu tá no vídeo, não quer sair do vídeo, caralho. Clica no X no canto, não carai. Tem X no canto esse. Olha, se fudeu. Claro que tenho. Olha lá, o João empaca o rolê. Vai, João. Nossa, eu tô muito triste. É isso que não tem ninguém. Só mano, queria lembrar que o João tem na. Tô triste agora, cara. Não, e o Pedro cortou um microfone e cortou os dois. É, eu falei, só queria lembrar que o João tem namorada e que, tipo, nem a namorada dele gosta dele. Eu vou tirar print e vou tirar satisfação com ela. Ó. Calma, calma. Tem a princesa da Disney também. Né? Esse é bom, esse é bom. Esse é teste. Ah, esse é, então esse vai. É. Escolha uma cor. Rosa. Já tá, João? Quê? Tá no Princesa da Disney? Eu tô indo. Ah, você aqui tem que escolher? Tem, escolha uma cor. Rosa, vermelho, amarelo ou azul? Ah, eu quero rosa. Eu ia de rosa. Eu quero vermelho. Eu vou de amarelo, eu, então. Eu vou escolher o Mushu, cara, porque o Mushu não, calma, é melhor. Calma, porra, caralho. Você tomou a porra da maracujina hoje, viado? Não é, é que eu sabia que vocês iam querer escolher o Mushu. Não, aí eu fui na frente. Escolha um parceiro. Qualquer um pode. Escolha um parceiro. Mushu, Stitch, Olaf ou Pluto? Olha, eu vou no Stitch. Eu vou de Olaf. O Mushu é mais legal, cara. Quem se aproxima mais do seu tipo ideal? Olha lá, hein? Príncipe Eric, Flynn Rider, Li Shang ou Aladdin? Esse eu acho que ele nem podia justificar, hein? Eu Carai, vou na Aladdin. Tá eu gosto do Luciano Huck, ele tem dinheiro. Eu vou na Aladdin porque eu gosto de um bandido suado. Eu vou de Príncipe Eric porque me lembra autismo. Escolha uma flor. Rosa, cravo, hortênsias ou tulipa? Não tem crisântemo. Eu gosto de cravos, eu acho bonito. Eu vou de cravo nessa também, porque eu tenho alguns. Olha, eu vou de rosas. Vamos lá, por favor, aguarde. O resultado vai te surpreender. Pedro é bela. Madura, independente e inteligente é como muitos te descreveriam. Você tem a cabeça no mundo da lua, mas tudo bem, porque você é uma mulher bem equilibrada. Olha aí. Eu sou a Mulan, cara. Incrível é uma palavra que te descreve bem. Você é forte, inteligente e até destrói barreiras. Garota, você nunca erra. Destrói barreiras quer dizer ímens? Não, porque tipo ele não destrói ímens, né? Ele destrói no máximo... Nada, cara, porque não. Ninguém tem queda pra mim. A bananinha dele não dá, né? Não, mas ele ama. É uma princesa. Princesa não tem rola. Eu sou a Mérida. Que porra é Mérida? Da Valente. Legal. Ah, tá. Você é forte e corajosa e luta pelo que quer. Você almeja a liberdade e essa é a força que impulsiona tudo que você faz. Ó, então tá. Ai, caralho. O que mais que tem aqui? Qual é a sua ancestralidade de DNA de acordo com a sua foto? Caralho. Nossa, Obama, é o Obama. Né? Vamos ver, então. Ó, deixa sua mãe orgulhosa de você, o subtítulo. Eu não sou eu que escolho, cacete. Caralho, tudo a ver, mano. Puta que pariu. Peraí. E aparece o Nelson Mandela. No meu aqui, estimativa de etnia. 50% nativo americano, ou seja, eu sou 50% índio, pele vermelha. Ok. 28% viking. Faz. 20% polinesiano e 2% alemão. Olha pra mim. Olha bem pra mim. 62% oeste africano. Tudo 22% sul-africano. 8% britânico e irlandês. E 8% África subsaariana. Caralho, o algoritmo dessa merda tem muita dificuldade de escolher japonês. Tem 3 aqui, até agora nenhum. Ô, João, mas eu sabia que você era negro. Isso daí você não esconde não ninguém. Não gostar, respeitar, ok? Ó, vamos lá. O meu tive que carregar de novo porque deu pau aqui, ó. Eu sou 64% nativo americano. 25% escocês / irlandês. 6% porto-riquenho e 5% colombiano. Tem 3 japoneses aqui, não deu em nenhum deles, bem, né? Bem, já que ninguém tem uma queda por mim, vamos colocar aqui, ó. Quando você vai encontrar seu verdadeiro amor? Pra ver se alguém vai me amar em algum momento dessa vida. É, peraí que já estourou e vai. Vamos ver. Tá calculando. Ah, que bonitinho. Ah lá, o meu Deus, Rafael, essa pessoa esteve com você esse tempo todo. Essa porra deve estar mandando alguma notificação pra Jéssica, ela do tipo, ele tá muito inseguro. O meu é, João, você já o conheceu antes. Ah, que bonitinho. Pedro, essa pessoa tem sido sua amiga o tempo todo. Aí, caralho, velho. Quando você vai conhecer, é tipo, minha cachorra. Já tá aí, tá ligado? As 3 respostas são, já tá aí, cara. Não, mas eu tinha visto um bão aqui, só que eu perdi, cadê essa porra? Qual é o seu maior erro na vida? Tem o Willy Wonka na frente. Nossa, esse eu quero pensei ver. Nesse aí, vamos ver. Nascer, tá ligado? Ah não, o podcast não tá jogando. Caralho, que... Seu maior erro na vida é você pensa demais. Seu maior erro na vida é você é bom demais. Até esqueci aqui, o seu maior erro da vida é você dorme demais. Só pra constatar que o dia que eu mais dormi essa semana eu dormi 4 horas. Só pra constatar. Dormi demais, okay. Cara, dormi demais. Não, faz sentido, você não pode dormir porque dormir é pra trouxa. É. Peraí que eu tô tentando achar um aqui, cadê essa bosta? Sumiu. Olha, tem um interessante aqui, pô. Qual? Quantas pessoas querem beijar, casar ou matar em esse que eu tava procurando. Tem um cachorrinho escrito Kiss Me. Ah, então. Ah, achei aqui. Achei. Cheguei nele agora. Vamos ver. Quantas pessoas querem beijar, casar ou matar? Mas tipo assim. Mas, velho, tem 5 pessoas que querem me beijar, mas ninguém que tem que queda comigo? Agora que isso é isso? A nova realidade. Meu Deus, cara, eu tô me sentindo muito mal. As coisas mudam de uma hora pra outra. Não fez muito sentido, porque no outro tinha 30 pessoas com uma queda em mim. Só que a soma de tudo aqui não dá 30. Dá quanto? Ó. Deixa eu Deixa o Zé Tocinha passar? Deixa. Pessoas que querem beijar Pedro, 18. Olha. Pessoas que querem casar com Pedro, uma, porque todo mundo me odeia. Já um. E pessoas que querem matar Pedro, 0. Nossa, que isso é uma boa pessoa de bem. Pois é, de 30 pessoas que têm uma queda por mim, 19 querem alguma coisa, né? O resto só gosta de olhar. Bem, 5 pessoas querem me beijar, 2 pessoas querem casar comigo e... Outcast e sua mina. E 14 pessoas querem me matar, cara. Ô, João, você tá muito fudido da vida, velho. Você não viu o Rafael. 25 pessoas querem me beijar, 1 pessoa quer casar comigo, só a Jéssica mesmo, né, pra aceitar essas coisas. E pessoas que querem me matar, 40. É, cara, você tem causado muito ódio. Beijinho no ombro pro recalque passar longe. Caralho, tem 2 aqui que eu tava querendo fazer, eu tô em dúvida. Qual a cor melhor descreve sua personalidade? Ou céu ou inferno? Pra onde você vai? Caralho. Não, eu quero a gente vai ter estabelecidade, porque se algum de nós for pro céu, cara, tá muito errado. Do jeito que essa porra tá puxando o meu saco, um é o Bob Esponja, outro é o Homer Simpson. Tudo a ver, né? Pois é. Eu quero ver... vamos pro da cor, Bob Esponja. Ah, eu queria o do céu. O próximo a gente faz isso. Esse dia no meio da sala, né? Tava todo mundo conversando. Rafael, nossa, velho, essa merda não faz sentido. A cor nenhum. Que corresponde à sua personalidade é vermelho. Você é ambicioso, radiante e impulsivo. Quando você experimenta coisas novas, não encharca os dedos dos pés, mas mergulha a cabeça primeiro. Parabéns, hein? O meu é preto. Você é elegante, dramático e misterioso. Você pode ser intimidante no começo. Intimidante? Tá. Mas é um amigo leal e de confiança para aqueles que reservam um tempo para conhecê-lo. E ó, digo mais. Você é africano de acordo com o teste passado. E eu sou preto aqui também. Então é negro, você vê como exatamente. Nenhum Nossa, desses racismo. Testes tá dando certo. Você é o quê? Você é laranja. Você é caloroso, otimista, animado e parente do Trump. Nossa, você gosta de passar o tempo interagindo com as pessoas e construindo relacionamentos com elas. Muito você, mas você cara. Gosta, Pedro. Eu mas gosto. Você gosta, você não percebeu ainda. Vamos lá, que pariu. É que ele céu mostra que você realmente é. Pra onde você vai? É aí que eu tenho que achar. Eu só tenho que falar que, tipo, esse dia no meio da sala tava todo mundo conversando. Aí do nada todo mundo parou de conversar e nesse mesmo momento todo mundo parou. Eu falei, se Deus existe, ele me manda pro inferno. Olha que engraçado. Não é onde engraçado. Onde você está indo, Rafael? Boas ações, 0%. Bondade, 0%. Pecados, 6.660%. Tá ligado? Não, então, faz sentido pra caralho esse negócio. Decisão final, céu. O meu é boas ações, 10%. Bondade, 0%. Pecados, 666%. Decisão final, céu. Não, peraí, deixa eu. Vocês dois estourar aqui rapidão. Olha como faz sentido pra caralho esse negócio. Boas ações, 22.600%. Bondade, 10.200%. Pecados, 3%. Decisão final, inferno. Óbvio. Por quê? Porque pode bonzinho ir, só se fode. Eles o verdadeiro, estão desconfiando de você. O verdadeiro regente do universo é o nosso sagrado senhor Lúcifer, né? O nosso sagrado não, senhor Satanás, cara. Tá certo isso daí, ó. O João estourou de novo. Caralho. Mas, ó, peraí, antes de mutar. Tá certo isso daí, Pedro? Porque é o seguinte... Você faz boas ações pensando no que você vai ganhar com isso. É claro, caralho. Não tem que só se fuder não. Na vida também. Eu te mutei mesmo, você vai se fuder. Ah, eu quero falar. Aqui, ó. Você vai engravidar em 2019? Calma. Essa eu acho que é mais que imagem. Eu já tô falando. A mulher grávida. Justifica. Vai, não, João. Mas... Cadê o seu? O meu? Ah, não fui ainda. Deixa eu ir. Vamos ver. Calculando. Mulher grávida? É, talvez. Eu vou engravidar em dezembro você do ano vai. Que vem e vai ser um menino. Abril de 2019 e uma menina. É, em fevereiro de 2019 vai ser um menino também. Caralho. Do João devia dar fevereiro cachorro, né? Nossa. Ó. Você é o idiota da sua foto? Puta, eu tava tentando entender esse aí. Eu também não entendi. Acho que é tipo, você é um idiota. E é o Leonardo DiCaprio fazendo uma cara de bosta, sei lá. As tags em cima. Asshole. Oh, fuck. Eu sou 100% babaca. Você é totalmente um idiota. Um olhar é o suficiente pra assustar as pessoas. Eu acho que o algoritmo disso aqui tá querendo me fuder. assim, no sentido carnal da coisa. É. Porque deu 10% babaca. Você é bom demais pra ser idiota. Claro, você às vezes é irritadiço, mas é quase como se você fosse malvado. Eu sou um 100%. Não, pera, pera. Nossa, sabe qual é? É que você não usa muito Facebook. Faz um ano que eu não uso Facebook. Então, tipo, sei lá, as vezes que você usou, você foi bonzinho, sei lá. Ó, eu sou 100% babaca. Você é totalmente um idiota. Um olhar é o suficiente para assustar as pessoas. Não, nem fudendo. Dá vontade de te esmurrar só, não é? Olha aqui, Rafa. Se assuste, cara. Oi, João. Sexy. A gente fez esse quando você vai encontrar seu verdadeiro amor? Fez. Sim. Isso aí, sabe o que é isso aí, né, cara? É o que todo mundo já conhece. Mas, ó, qual é o nome da sua alma gêmea? Vamos lá, tá, vamos aqui lá. Já, é um cara com uma cara de bosta pra cima. E é, é teste. É teste. Olha, escolha uma cor: preto, vermelho, amarelo, azul, verde ou roxo. O meu não apareceu. Pera. Eu vou de roxo. Como é que é? Eu vou de azul. É um cara com uma cara de cu, assim, meio de lado. Tô procurando. Eu fui de azul. Ah, achei. Vai, vamos. Vai, João, escolhe a cor. Eu vou de preto. Beleza. Elige um animal. Panda, lobo, elefante, raposa, leão ou cavalo? Porra, essa raposa tá da hora. Eu vou de panda, porque eu estou branquelo, tenho olheiras e também sou gordo e como pra caralho. Ah, tem olheira. Orelha sua. Ah, eu vou de panda também, cara. Panda dorme bastante. Paga pau do caralho. Escolha uma bebida: suco, chá, café, chocolate quente, água ou refrigerante? Eu vou no café, porque é o que tem mantido vivo ultimamente. Eu vou na água, que eu tomo água pra caralho. Eu vou no refrigerante. Escolha um traço de personalidade: encantador, tem um cara beijando a mão de uma menina; gentil, tem duas mãos dadas, não faz sentido nenhum; ambicioso, tem um cara contemplando suicídio na beira de um penhasco; engraçado, tem um gordo que levou um chute no saco; sagaz, tem o Robert Downey Jr. depois de dar uns 3 ou 4 tiros; e aventureiro, tem uma menina segurando um chapéu pra ele não voar. Olha, eu sou o Robert Downey Jr. depois de dar 3 ou 4 tiros. Ah, eu vou contemplar o suicídio, cara. E eu vou no gordo tomando um chute no saco. Escolha um programa. TV. É, American Horror Story, Super Drags, O Mecanismo, Stranger Things, Brooklyn Nine-Nine ou Game of Thrones? Eu vou no Brooklyn Nine-Nine porque tá mó da hora essa série. Eu vou no Stranger Things, que é porque é a única que eu vi. Eu vou no American Horror Story porque a outra que eu conheço é Stranger Things e o Pedro já foi. Escolha um filme: A Origem, Vingadores, A Guerra Infinita, Tomb Raider, 50 Tons de Cinza. De liberdade. 50 Tons de Liberdade. Velozes e Furiosos 8. A Freira. Eu vou de Velozes e Furiosos porque eu detesto Velozes e Furiosos. Eu vou de Vingadores porque foi o único que eu assisti desses todos. Eu vou da Origem por causa que é mó da hora a sua dobrando. Escolha uma celebridade: Beyoncé, Chris Hemsworth, Shakira, Drake, Ariana Grande e Leonardo DiCaprio. O Drake tem um meme legal. Cara, eu ia de Drake, porque eu vi uma vez à venda uma balaclava com a estampa da cara do Drake. E eu tava querendo, mas você já foi, eu vou de Shakira. Eu vou de Ariana Grande, porque ela faz aquele whistle. Ela bacana. Foi abusada um tempo atrás, né? Foi mó zoada. Mas eu não tô indo nela porque ela foi abusada. Okay. Não, o padre foi nela pra abusar. Sim. O nome da minha alma gêmea é Fernanda. Faz um pouco de sentido. Jéssica Fernanda. E você? O meu deu Giovana. Detalhe, eu não conheço nenhuma Giovana. O meu é Felipe. Sério? Sério, é Felipe. Mas você conhece o Giovanni, que pode ser que é à noite. Giovana. De boa. Muita ceborréia. É muito pelo, né? Estranho. Qual a parte mais bonita do seu corpo? Por favor, selecione um gênero: macho ou feminino? Macho. Macho. Pera, eu quero ver isso aí também. Qual, como é que é a fotinha? É um cara. Achei. É o Chris Pratt, cara. Chris Pratt não, é o... Chris Hemsworth. Caralho, esse negócio é muito errado. É mesmo. Fala o seu. É o meu tanquinho. É, você, a sua barriga é a forma de fazer um tanquinho. Então, mas é mais uma máquina de lavar do que um tanquinho, né? Não, porque aí você faz a cuba do tanquinho, sabe? É. Entendi. Só. E você? Ah, okay. O meu cérebro, inteligência, é sexy e você tem isso a seu favor. É o seu cérebro. O meu é o meu bumbum. Sua eu traseira concordo. É uma linda visão. Ela te dá a confiança para lidar com as dificuldades da vida cotidiana. E é quentinha por dentro. Ó, vamos nesse aqui. Veja você mesmo em 2019. Bora. Selecione o gênero de novo. Macho. Ou fêmea. Não, feminino ou macho. Tá, eu agora mostrou uma foto antiga minha. Eu em 2019 mostrou... um corte, um recorte de um terno branco. Exatamente igual o meu. É um terno branco. Você sabe que é a sua foto atual do Facebook, né? Eu sei. Ok. E a minha foto atual do Skype também. É essa aqui, a sua. É igual. É um recorte de um terno branco com meia cara com barba por fazer. Eu acho que era pra. Vocês vão ser padrinhos! Ah! Por quê? Você vai morrer? O meu casamento. Que legal. Que legal. Ah, que lindo, cara. Que bonitinho. Poxa. Ó, quantos filhos você está destinado a ter? Spoiler, eu não quero ter filho. Mas se o teste dissesse, vai ser vasectomia, rapaz. Caralho, eu tô falando que essa merda tá muito errada. Calma, calma, calma. Calma que tá, por favor, aguarde, os resultados vão surpreendê-lo. Abriu The Puzzle Game, motherfucker. Eu vou ter dois filhos negros. Você viu que tem umas indicações de hot e de tranquilo nos negócios assim? Tem, o quê? Em cada tag tem uns hot, trading. É tipo aquele ouvindo gospel set, tá ligado? Nossa, eu vou ter 12 filhos, cara. 12? 12. Eu já tava achando o meu 5 muito. Cara, eu vou ter 2 e eles são negros. Ah, o meu é um bando de branquelo mimado do caralho. Não, tem uns negros no meio, eu vou ter com várias pessoas. Foto de duas meninas negras. Nossa, cara. Vamos ver. Caralho, tá. Qual é o seu status de relacionamento 2019? Vamos ver. Calma, cadê? Cadê? Mas por que tem que escolher macho? Como que é? Tava lá pra cima, é uma tia com um vestido roxo, eu acho, não lembro. Fazendo uma cara de pânico. Ah, tá. Isso. Selecione seu gênero, macho. Macho. Ó, João, em um relacionamento sexy e gostoso. Caralho, hein? Ó, o meu, apaixonado e feliz. Nossa, muito você, Pedro. Nossa. Firme e forte. Firme e forte, cara. Cara, esse foi muito sem graça, vai tomar. Peraí, eu tava vendo um aqui que eu acho que... Olha, qual é a porcentagem de sua beleza ou fealdade? Fealdade, faz sentido. Eu sou muito feal, cara. Fealdade. Caralho, esse povo não tem a menor noção de porcentagem, né? Olha, eu sou 176% bonita e 0% feio. A impressão é, votre visage é naturalmente carismatique. Meu Deus, 168% bonita e 0% feio. O meu Deus. Votre visage é simplesmente comer les six denhal. O meu Deus. Line de 137% bonito, 0% firme. Votre look excellent simplesmente e stressed el noble. Caralho, quer ver? A gente tá, sei lá, descrevendo uma suruba alemã. Quando é o seu dia mais sortudo em 2019? Qual que é o... na foto, essa bosta? É um gato, daqueles gatinhos da sorte. Meu Deus, eu entrei num perfil de joguinho aleatório. O que eu tô fazendo? Você tá stalkeando alguém, seu tarado. Quem o João está stalkeando? Meu Deus, achei cara. Achei aqui. Ó, meu dia de sorte vai ser dia 9 do 7. Eu vou me casar com uma pessoa muito rica. É 7 do 9, viu? Porque a data tá... 7 do 9. É, porque o meu deu 4 do 14. Então, aí, 14 boa. Do 4 de 2019, o amor vai te encontrar. Ah. Eu vou tirar print e se não der certo, eu vou na não sede dá. Do pessoal desse Oh My God e vou matar eles. Não dá pra tirar print, só dá pra tirar print se você for compartilhar. É? É. Vamos ver, eu vou como abrir sim? um qualquer aqui, vamos ver. Eu printei. Porra, o senhor é diferente ao mesmo, hein? Salvar no Foz, vou mandar pra Jéssica e falar, ó, fica rica aí, filho. O meu não printa, o meu abre pra compartilhar. Cara, eu não achei essa porra. Ah, foda-se, não quero mais fazer isso. Puta... É que é meio bosta também. É. Qual idade é passável para você? O que é? Ah, tá, entendeu. Qual que é a imagem dessa merda? É uma véia. Nossa, o que apareceu é uma véia comendo um cachorro quente com uma cara de assassina. Tá escrito, qual será o seu destino quando você envelhecer? Não, a véia é passável. O meu é... Nossa senhora, velho. O meu é você parece ter 20 anos. Eu você pareço ter 20 anos, gente. Você parece ter 17 anos. Você parece ter 15 anos. Ah. Você não parece ter 17, não, Rafa. O João é o único... Quanto que eu pareço ter? Ah, não, parece ter minha sua idade mesmo. Eu não gostei desse teste. Você é jovem, mas também não é velho. Esse teste é meio merda porque ele abre a possibilidade de, sei lá, de alguém se encantar pela gente por causa dessa idade e alguém, algum pedófilo vir atrás de mim. É verdade. Para qual profissão você nasceu? Tem a como que chama essa menina mesmo? Para dar o butico. Achei. O João nasceu para dar o butico. Para dar o butico. E o João estourou também. Mas caralho. Olha, eu nasci pra ser um artista. Você Nossa. É tão criativo e não tem escolha senão expressá-lo através da arte. Você nasceu para ser um doutor do amor. E o meu deu a mesma merda. Você é lógico, mas um romântico no coração. Você dá bons conselhos e resolve facilmente problemas de complexos de amor. Obrigado. Que bosta. O que vai acontecer com você em 2019? Morrer. Qual que é mais essa bosta? É uma mina bêbada esquisita. Ah, tá. E os resultados vão surpreendê-lo. Escolhe aí que vocês são machos, se forem. Em 2019, Pedro vai ter uma linda namorada. Ah, você tá... Eu vou ganhar na loteria. Eu não consegui achar ainda. Vou até printar pra processar os caras depois. Ah, vai tomar no cu, não tô achando ainda. Ah, achei. Sou macho. Não é tanto também não, viu? Em 2019, o João vai ser macho, né? Em 2019, o João vai. Obtenha o trabalho que sempre quis. Tatuagem. Nossa. Você vai fazer 18 anos. Tá aí, Pedrão. Tá escuta aí. Porra. Pedrão não escuta, gente. É, eu sei. Ó, tem um bacana aqui. O que diz sua etiqueta de aviso? Ai, caralho, eu queria muito que mensagem o senhor tem pra você. Ah, segura esse Nossa, aí. Nossa, eu quero, velho. Mas vamos Nossa, lá, etiqueta de aviso. É meio bosta esse aqui. O meu deu atenção hot, não toque. Atenção hot, né? É. Tá, vamos lá no do Deus. Vamos no papai do céu. Opa, papai vocês do céu. Vocês não falaram que deu de seis? Eu caralho. Pulei. Deu no meu. Ok. Deixa eu ver, eu quero ver. Deixa eu ver. Mort la lentirie diru. Não, pra dar mais perto pra eu conseguir ler. Ah. É a morte ao meu interior, é isso? É morte ao interior. Ou morto por dentro. Proceda com cautela. Morto por dentro? É, morto, é morte iminente. Vamos lá. É, página da Bíblia. O que é o seu, João? Ah, eu não achei. Ai, o cuzão. O João não tá desistindo. Que o mensagem meu... o senhor tem para você? O meu deu partiu bucacão. Sério mesmo? Caralho, o senhor é... Não, deu. Meu amor por você é melhor que a vida. Não pense no seu passado. Tudo se foi. Concentre-se hoje e viva a sua vida com felicidade e alegria. Nossa, Deus é muito pau no cu, cara. Cara, e outra, Deus aí no... No inbox, né, cara? É, Deus mandou no inbox, mano. Eu sou seu pai amoroso que quer o melhor para você. O meu também. Eu tenho um plano perfeito para a sua vida. Seja paciente e tenha fé. Eu tô desconfiando que Deus é meio pau no cu e fica mandando mensagens já gravadas, porque ele mandou a mesma coisa para mim. Olha só, cara. Deu encaminhar, né, cara? É. Com qual animal, celebridade e personagem de desenho animado você se parece? É um gato com uma melancia na cabeça. É tipo, calma, é uma, calma, calma. É um negócio bem específico. Você, tipo, você se parece com o Brad Pitt cachorro puto, tá ligado? Calma, calma. Macho. Eu não Por achei Por favor, ainda. Aguarde os resultados. Ah, eu sou muito lento, não consigo achar nada. O meu deu aqui já. Pera, deixa eu achar, pera um pouquinho só. Desculpa, gente. Ah, vai falando aí, eu vou achar algum momento. É um gatinho com a melancia na cabeça, caralho. É, mas eu não tô achando. Eu sei, eu já vi esse aí. Achei. Saúde. Caralho. Quê? Agora deu, agora deu. Ó, o meu deu. Sósia, um labrador. Celebridade sósia, deu o Capitão América. E o personagem sósia deu o Luciano Huck em Enrolados. Olha, o meu deu Labrador. Labrador não, que esse Labrador? É o Doberman, cara. É o Doberman. Esse cara aqui é o do Pantera Negra. Eu não lembro é o nome CJ. Dele agora. É o CJ, como que chama ele? Não tenho a menor ideia. Do Pantera Negra lá. É o, não sei. É o cara, enfim. E eu sou o mocinho da Princesa e o Sapo. É isso, não? O mocinho da Princesa e o Sapo? Eu não sei. É? Eu não assisti a Princesa e o Sapo. Ok. Ó, eu sou um labrador. Eu sou o Loki, o maluco faz Loki. E de personagem eu sou o Heracles. Quem? O Hércules. É que eu gosto do Heracles mais bonito. Ah, vai tomando show com o Hércules, pô. É Heracles. Vai, Pedro. Senti que você tá inspirado. Até que porcentagem você pode se tornar uma cadela? Quê? É a Rihanna. Quê? É a Rihanna, tá. Mas... Nossa, eu estourei até ultra ali. Até que porcentagem você pode se tornar uma cadela? Ah, já tô enjoado aqui. Você vai ficar estourado e foda-se. Ah, arruma aí. Porcentagem da cadela. Caralho, peraí, eu não achei. Ah, tá aqui. 40%. Você é uma cadela em relação às pessoas que estão tentando destruir a sua paz interior. Esse povo tem uma visão muito escrota sobre mim. O meu deu aqui, ó. Porcentagem de cadela. 50%. Você às vezes é mal intencionado, mas na realidade, você odeia estar errado. Porcentagem de cadela, Rafael Tanicho. 120%. Os inimigos odiarão. É a sua frase favorita. Caralho, achei um muito bom. Projete uma casa mal assombrada e vamos adivinhar seu medo mais obscuro. Caralho, peraí, cadê? É a cena do Todo Mundo em Pânico. Tá, eu acho que... Ah, tá. Eu já tô com vontade de peidar, mas acho que se eu peidar vai tudo foder tudo o negócio aqui. Caralho, vai ficar mais 2 semanas sem cast. É, vai tomar no cu, João. Segura essa merda aí. Tá, peraí. Vai lá, João. Já achou? Pera, não achei ainda. João. Ah, achei. João. Achei, qual vai calma. Ser a decoração da entrada? Teias de aranha, sangue falso, fantasmas, morcegos, caixões ou armas letais? Bem, pensando assim, numa casa mal assombrada realmente, eu acho que sangue falso é o ideal para mostrar, não entregar nada de cara. Ok, não sangue morcego, falso. Não, mas sangue falso eu acho que mostra muito perigo. Da talvez as cara. Teias de aranha, eu acho que seria ideal, eu por causa que só dá um ar de velho pra casa. É, eu acho que teia de aranha. Eu vou de caixão. Porque foda-se. Qual cor que as suas paredes vão ser? Holográfico, meu. Não, holográfico. Eu vou de holográfico. Não vamos nem ler. Foda-se as outras cores. O João vai criar outra? Eu vou de branco, cara. Tá, o João vai de branco. É noivinha da turma. E vai cheirar a necrotério, cocaína, canela, não. Carne em chamas, sangue, cripta ou naftalina? Canela. Carne em chamas. Eu vou cheirar canela. Cara, naftalina já é o cheiro do meu guarda-roupa. Então vamos botar um que é mais agradável. Eu vou de necrotério. Justo. Qual vai ser o tema? Fim do mundo? Os portões do inferno? Quarto do pânico? Murderville? Matadouro ou premonição? O que, que é Murderville? Tenho a menor ideia. Deve ser Vila do Assassinato. Não! Eu acho que. Eu vou que nos vai portões ser... do inferno, hein? Eu vou de Quarto do Pânico. Eu vou de Matadouro. Qual ícone assustador vai receber os convidados? Tipo, quer que eu segure o casaco, tá ligado? Olá, boa tarde. Drácula, Pennywise, o novo, né, o Pennywise. Jigsaw, apesar que isso aqui é o boneco do Jigsaw, né? Não é o Jigsaw. É. Frankenstein, Jason Voorhees e Ghostface, né, o Pânico. É, vai de Drácula, porque o Bela Lugosi tem que ser Drácula. Eu acho que a melhor pessoa pra dar uma recepção e uma visita bem calorosa pros meus convidados, obviamente, é o Jigsaw. Porra, eu pensei que você ia falar Frankenstein, eu vou de Frankenstein. O que você vai servir? Donuts de Halloween, maçãs carameladas, torta de abóbora, Bloody Mary, olhos de gelatina, bolo teia de aranha ou seu boga? Cara, Bloody Mary eu acho muito bosta. Bloody Mary é uma merda, que é um drink de tomate. Vai tomar no cu. Quem eu gosta... acho que eu vou servir olhos de gelatina. Tá muito legal essa foto. Eu vou de... Sei lá, maçã caramelada. Esse é o último, hein, gente? Eu maçã vou de... carameladas, porque eu gosto de maçã caramelada. Eu vou de torta de abóbora, porque torta de abóbora é gostoso. Eu também caralho, gosto. Eu não sei como eles fazem... Qual que é o nosso medo em cima dessas respostas. Porque o meu medo... O medo mais profundo de Rafael é o fracasso. Fracassar não apenas frustra, mas também te assusta. Você não pode ter falhado nesse teste, mas nada... Você pode não ter falhado... Você não pode... O quê? Você pode não ter falhado nesse teste, mas nada é certo em outros casos. O meu deu rejeição. Você teme a palavra não. Nada te assusta mais que a negação. Vai tomar no meio do seu cu. O medo mais profundo de João é... Críticas. Você teme que as palavras te matem. Você sua frio apenas pensando em outros discordando de você. É, Nian. Ah, eu discordo do João aí agora, hein? Ai, meu Deus. Tem um bacana aqui. Quantas vezes você precisa fazer amor em novembro? Eu tava de olho nesse. Quantas Partiu. Vezes o quê? Você precisa trepar em novembro. Ah, tá. Deixa eu achar isso aí. Caralho! Desculpa. Vai tomar no cu, não foi com você. Ryan tá Reynolds. Bom. É que tinha aparecido o comercial do Ryan Reynolds. Ah, aqui, achei. Rafael vai fazer amor a cada 2 dias em novembro. Nossa, zero vezes, cara. Eu sou um bosta mesmo. Sério? Sério, cara, ninguém gosta do Ninguém João. Me ama, cara. O meu deu a cada 30 minutos. Porra. É tipo sexo oral, né? É. Mano, eu sou muito merda, cara. O que será que eu posto no meu Facebook, velho? Ah, você é um bosta, cara. Você é muito bosta, porque o jeito que você estourou o microfone agora deu um nojo até. Não, vai ficar estourado, foda-se. Olha, deixa eu ver aqui. Vamos na véia chupando o cachorro quente aqui? Vamos. Qual será o seu destino quando você envelhecer? Boa. Vamos lá, é uma véia chupando cachorro quente. Pedro, você vai parar de transar aos 81 anos. Caralho, você vai se aposentar aos 55. Não, nem fodendo, mas nunca vou me aposentar do jeito aí. De acordo com o Bonoro, vai ser homem aos 95 anos, mulher aos 85. Vai ser por aí mesmo. Você terá 33 netos, você terá 169% de felicidade. O povo não entende como funciona a porcentagem mesmo. E não entende como funciona a felicidade. E você ainda será gato quando envelhecer. Eu, João, você vai parar de transar aos 81 anos. Você vai Vocês se aposentar que eu, aos 60 anos. Você terá 11 netos. Você terá 190% de felicidade. Você ainda será charmoso quando envelhecer. Rafael, você vai parar de transar aos 69 anos. 20, quase 20 anos antes de vocês. Fazer o quê, né? É. Você vai se aposentar aos 51 anos. Invalidez, Rafael. Você terá 27 netos. Cacete. Você terá 136% de felicidade. E você ainda será encantador quando envelhecer. Ah, tenho aqui quais são as 3 carreiras certas pra você. E é um cachorro de óculos num notebook. Justo. Cadê? Sou macho. Eu não tô achando. Achei. Porra, que cachorro da hora. Eu sou macho. Ó, pelo menos uma coisa eu concordo aqui. Dependendo das suas habilidades, você está destinado a ser um chefe da máfia. Sua personalidade adequada para esse trabalho é advogado. E pelo seu talento, você deve se tornar um fotógrafo. Aê. Pelo menos uma coisa que tá meio coerente, apesar de eu não achar que eu tenho talento, mas tudo bem. Olha, eu, dependendo das suas habilidades, você está destinado a ser contabilidade. É. Jamais. Não sei nem fazer multiplicação, mas enfim. Sua personalidade é adequada para engenharia. Mentira. E seu talento deve ser se tornar um chefe sexy. Ui. Ui. O meu é... A minha habilidade, dependendo das suas habilidades, você deverá se tornar um... Que? Não, calma, velho. Calma. Fala de boa. A gente tem que comprar... Ó, pessoal, doa no PicPay aí, porque a gente precisa comprar maracujina pra esse pau no cu. Tá bom. Dependendo de suas habilidades, você deverá ser destinado a ser um juiz. Dependendo de sua personalidade, você é adequado para ser o piloto. E pelo seu talento, você deve se tornar um modelo. Ó, tem um teste. Nada talento para modelo seu. É, fiquei pensando nisso também. Planeje seu café da manhã e vamos revelar as iniciais da sua alma gêmea. Se não tiver O, eu vou parar essa merda e ir embora. Calma. Cadê? Café é uma véia tomando café da manhã. Puta que pariu. Podia ter um café da manhã, né? Não uma véia. Achou, João? Achei. Onde você vai tomar seu café da manhã? Em casa? Num café? No parque ou na casa de um amigo? Eu sou intrometido mesmo, eu vou tomar na casa do amigo só pra não gastar meu dinheiro. Eu vou tomar no parque quando as suas criancinhas brincarem. Eu vou tomar... Eu vou tomar café num café. Ok. O que você vai comer? Panquecas? Cereal? Salsicha ou torradas? Caralho. Eu vou comer salsicha porque é muito errado salsicha então, no café da manhã. No Brasil é sobra do jantar de ontem, né? É claro. Eu vou comer cereal, aquele bem seco e esquisito, crocante para enquanto eu olho as crianças brincando. Isso daí vai dar B.O. Ó, gente, eu vou de panqueca. Só vou lembrar aqui que cada um é responsável pelo que fala nos ao vivo, só que... É que vai ser minhas crianças, cara, meus filhos. Ok. Com o que você vai comer? Bacon, presunto, ovos mexidos. Caralho, ou salada de frutas? Eu vou comer o meu cereal... Lagarto, não é presunto, velho. Eu vou comer o meu cereal seco com bacon. Eu vou comer a minha salsicha com salada de frutas. Eu vou comer o... que eu esqueci? O panquecas com bacon. O que você vai beber? Água, suco, chocolate quente ou café? Eu tô triste que não tem bourbon ou whisky aqui. Seria legal. Eu vou de chocolate quente. Eu vou de café. Eu vou de água porque eu sou sem graça. Quem é o seu companheiro de café da manhã? Ninguém? Pais, colega de quarto ou namorado? Ninguém. Eu gosto de olhar sozinho. É... ninguém. Crianças, né? São os... meus filhos, cara. Minha alma gêmea é F.O.F. Quer dizer, ponto O. O meu é a GearBest, que está com um cupom RAIN de $1 bilhão. Cacete. O meu é MM. Meu é FF, vai tomar no cu, não tem um O nessa bosta. O meu é MM, afinal de contas é... é um chocolate. Chocolate é bom, cara. Ó, ó, ó. Eu tinha visto aqui bom. Foda-se. Quê? Brincadeira. Como os... quantos bebês... Nossa, cara, eu tô estourando muito, velho. Eles podiam pegar esses que a gente já fez e ir jogando pra baixo, né? Sim. Tem um que é a cara do Mr. Bean aqui. Quão pervertidos são seus pensamentos. Não, mas vamos, eu vi um que era de teste. Festeje a noite toda e vamos dizer que tipo de bêbado você é. Ah, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Eu tava vendo esse. E é teste. Aqui. Ó, só lembrando que a gente tem 2 minutos e meio. Onde você vai curtir essa noite? Balada, bar, casa ou praia? Casa. Eu vou de bar. Eu vou no bar por causa que depois que as crianças me rejeitaram, eu tô triste e solitário. O que você vai fazer ao entrar na festa? Vai direto pra onde está a bebida, vai dançar, vai pegar alguém pra comer ou conversar com o pessoal? Eu vou pegar alguém pra comer. Eu também. Apenas uma dose de bourbon, por favor. O que você vai estar bebendo? Cerveja, vodka, coquetéis ou tequila? Shots de tequila. O bourbon acabou? Me traz uma vodka, então. Eu vou de cerveja pra variar um pouquinho. O que você bebeu está começando a fazer efeito. Como você vai lidar com toda essa adrenalina? Vai direto pro banheiro, dançando a noite toda, flertando com estranhos ou bebendo mais? Eu vou flertando com estranhos porque eu adoro passar vergonha. Eu vou beber mais. Você está ficando louco. O que vamos te ver fazer depois? Lutando pra achar o banheiro, se gabando de não estar bêbado e ser forte pra caraca, pegando mais bebida, se aconchegando com alguém. Eu vou pegar mais bebida porque eu já paguei vergonha. Gabar de não estar bêbado e ser forte pra caralho. Você vai ser o suede, né? Ok, você está indo longe demais. Você é visto pegando alguém na festa, desmaiado, chorando num canto, dançando em cima da mesa. Chorando num canto. Nossa, é muito reflexo de festa que eu vou mesmo isso. Eu sou um bêbado morto, cara. Eu morri. Descanse em paz. Eu sou bêbado dia e noite, bebe no café da manhã, almoço, jantar, bebido 24 horas por dia, é a sua escolha sempre. Eu sou bêbado ligador, você simplesmente tem a necessidade de ligar pra alguém e falar seus sentimentos. Eu nunca fiz isso. Você ligou pra isso, cara? Desculpa. Não, pior que não. Caralho, então vou esperar chegar aqui no 59 e infelizmente chegamos ao fim de mais um LocomoCast ao vivo. Se vocês gostaram, novamente, manda teste pra gente fazer. Manda algumas coisas, é bacana, a gente vai se sentir feliz. Manda perguntas, é interessante. Envia no contato arroba locomotivo26.com.br. Repita, Pedro. Contato arroba locomotivo26.com.br. Repita, João. Contato arroba locomotivo26.com.br. Exatamente, não se esqueça de avaliar a gente no iTunes. dando 5 estrelinhas, ok? 5 estrelinhas vai fazer a gente ficar feliz, vai ficar blá blá blá, vai fazer a gente ficar bonito, vai fazer a gente ficar elegante. E uma coisa mais importante de todas, dá dinheiro pra gente no PicPay. Dê dinheiro pra gente no PicPay, nós temos planos de assinatura que vão de 5 a 750 mil reais. E só lembrando, os próximos, a gente só vai ter mais 2 casts editados esse ano, que vão ser aí nas próximas semanas. E depois é tudo ao vivo pra trabalhar melhor no especial de Natal, que já está quase 100% gravado, ok? Então, falou aí, gente. Vamos ficar com UDR, Orgia de Traveco. Falou?